meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Precisando de ônibus? A solução é Noturismo. Contatos 991-21-5559. Eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. Que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. A empresa Correntados, junto com a empresa Noturismo, deseja a todos vocês, ouvintes, que gostam do nosso trabalho, um feliz 2017. Obrigado, meu Deus! Eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta a confessar, não deixei de te amar. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter um futuro assegurado, o sabor do teu beijo. Venha por favor, pois continuo a te amar. Esse amor. Noturismo e Acorrentados. De repente o nosso amor ficou assim. Você tão perto, mas tão distante de mim. Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor, aquela fantasia. Nossos beijos não se molham mais. Seus abraços não me aquecem mais. Seu olhar é minha insegurança. Agora sou eu quem toco, você dança. Foi você quem quis assim.